1258, chama Recife, 12685. 12685, muito obrigado. E o 5972, autorizado ILS, reporta estabilizado localizador. Reportando estabilizado, 5972. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo, ciente da alta. Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. 050, identificou, chegada Mari, Juliette Romeo. Web 6747, chama Recife 12251. 12251. Controle Salvador, muito boa tarde, boa noite, é o Papa Romeo Vitor Charlie Bravo. Papa Romeo Vitor Charlie Bravo, contato radar, sabe, mantém 100, saída coral. Para 100, saída coral, Vitor Charlie Bravo. Papa Romeo, Juliette, Juliette Romeo, desce para 2000 pés, destino 020. Para 020, descida para 2000 pés, Juliette Romeo. Rio 5972, completa a final ILS, chama Torre 1, noite meia, Mombolo. Controle ao Papa Romeo, Victor Charlie Bravo. Bravo, prossiga. O Victor Charlie Bravo propõe a modificação da presença do plano de voo instrumento para seguir a visual, caso autorizado, nível de voo 105, e se autorizado direto à proa de Jundiaí, de forma que a proa ideal é 241. Charlie Bravo, mantenha inicialmente a proa de Coral. Nós temos três tráfegos de aproximação ao setor sul. Plano modificado é o 0049, autorizado a subida a nível de voo 105. Para o nível de voo 105 do perfil da Coral, na proa de Coral. O Charlie Bravo, Patrulha de Salvador, correção. É o Victor Charlie Bravo. Tener 6212. Boa tarde, boa noite. A senhora identificação, voo ITAP, desça ao 50. Boa noite, ITAP, desça ao 50, identificou 6212. Juliette, Juliette Romeu, descendo para 2020, livre final, ILS X-ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, ILS X-ray, Juliette, Juliette Romeu. Informação 3305, boa noite, cena identificação, voo ITAP, desça 060. Approach control. Good evening, CP 5515, got information Alpha. CP 5515, it's okay then. Fly direct to both intersections. Report ready for descent. Identifying direct to bomb position and report for descent, 5515. Duna pro 6212. Duna 2 autorizado, Duna descendo agora, descendo inicialmente a 050. Duna inicialmente 050, gente. Estabilizado, ILS X-Ray, 10, Juliette, Romeu. Juliette, Romeu, chame de Torre Salvador, 186. 186, grata, Amorante. Boa. 06212, descendo para 2000, 1020. Livre final, ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, 1020, autorizado final, ILS, 6219. TAM 3305, desce para 3000 pés, ajustado, 1020. Autorizado Duna da presente, 3305 da tarde. Autorizado Duna da 3305. Salvador, boa noite, está 3178, descida para 1510, informação alta. 3178 da SAM, boa noite, oceano identificação. Voo e Duna desce para 4000 pés, ajuste 1020. Direto Duna, 4000 com 1020. Controle Salvador, passarelo 2224. Passarelo 2224, boa noite, subcontato radar, no perfil Momo. Atenção 350, perfil Momo, passarelo 2224. Controle. Qual é a ideia para o destino do presente? Controla 24, Cuba. Autorizado, vai direto ao destino Vitor Charlie Bravo. dia pra 2000, tá 3305? 3305 prossegue pra 2000, 1020, autorizada final LFXU, reporte estabilizado. 2020, autorizada, reporte estabilizado, 3305. Estabilizando o localizador, né, 212. 212, chama a torre 118-6. 26. Zona 78 desce para 2020. 2020, tá, 3, zona 78. Passarela 2224 da presente Juazeiro. Muito grato, senhora. Boa Juazeiro da presente. Radaço da 360, da presente Leda. Direita, Leda na proa, né? 360. Passarela 2224, chama Recife na 265, até número 2545. 2685, 2545, passarela 2224. Zona 78 desce para 2000, 1020, autorizada final LFC, reporte estabilizado. Autorizado LFC, camarada estabilizado, Zona 78. Trip 5595 no presente, voo e Duna. Heading Duna, 5515, Trip. Estabilizado, Zona 305. 3305, torre 118-6. 118-6. Request the same. Por 5515, descend now to 3000 feet, NH 1020. 1020, descend to 3000 feet, 3P, 5515. Tá, 3178, Torre Center, 286. 286, boa noite. É 3-1-3, chama Recife, 1-2-5-1, alternando 3-3-2-5. 3-5-1 com Recife, alternativa 3-3-2-5, Xené. É 3-1-3, bom final. Quatro da Chané, acione a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. 4 mil pés, 0020. The 515, descend to 2050, NH1020, stand by for final vector supervisor. Descend to 2000 feet, 101, 20, and standing by for vectors, 3P, 5515.